Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar. Perfeitas curvas no movimento, com o olhar me dizendo, chega perto, me beija. Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar. Perfeitas curvas no movimento, com o olhar me dizendo, chega perto, me beija. Contei com a sorte pra te encontrar, mas nunca ia imaginar que logo de primeira eu te visse aqui. Iria até pra outro lugar a noite inteira te procurar. Parei de vir pra mim. Sei o que você quer, também posso te dar. Vou te fazer mulher, em beijos com calor, te mostro quem eu sou. E pra fazer amor, te levar. Chega mais perto e feche os olhos, que eu vou estar junto com você a noite inteira. Senti meu corpo ferver queimando de prazer. Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar. Perfeitas curvas no movimento, com o olhar me dizendo, chega perto, me beija. Quero ver você dançar até sentir calor. Hoje eu vou te conquistar pra fazer amor. Você me domina, sei que são seus olhos. Você me fascina, desse jeito eu gosto. Seu olhar me chama, neles vejo tudo que você deseja. Desse vagabundo, estrofe no pique, no hit balança, na pista um drink. No bila ela dança, ela brilha. O cheiro dela é de flor, ela agita e desperta o amor, é bonita. De Floripa ligou, foi na pista que ela me dominou, me deixou no astral. Tô no bilo também, vem, vem, vem. Isso aqui tá legal, tô me sentindo bem, bem, bem. Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar. Perfeitas curvas no movimento, com o olhar me dizendo, chega perto, me beija. Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar. Perfeitas curvas no movimento, com o olhar me dizendo, chega perto, me beija. Até o amanhecer, danço e conquisto você. Danço mais só pra você, danço se for com você. Dança nessa dança, vem, só pra mim, mais ninguém. Gueguegue é o fiel na dança, só pra mim que ela balança. Com você me sinto bem, se não for você não quero. Não fico com mais ninguém, pois é só você que eu quero. Meu coração só bate por você, só com você que eu sinto prazer. Quando me beija tu me deixa arrepiada, só com você que eu fico assanhada. Me toca, te toco beijando seu corpo, dos pés à cabeça, beijando o pescoço. Me leva à altura quando me seguro, uma mão no cabelo, outra na cintura. Desperto o desejo e a gente enlouquece, delira meu nego nesse sobe e desce. Desperto o desejo e a gente enlouquece, delira minha nega nesse sobe e desce. Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar. Perfeitas curvas no movimento, com o olhar me dizendo, chega perto, me beija. Tão linda quando chega e ilumina, rouba a cena na pista, me chamando pra dançar.